Um acordo entre o Ministério Público de Minas Gerais e uma empresa de logística resultou na restauração e na reabertura do solar do Barão do Suaçuí, em Conselheiro Lafaiete, cidade da região central do estado. O imóvel foi uma das primeiras edificações erguidas no antigo arraial Campo Alegre dos Carijós e serviu como residência para o inconfidente Padre Fajardo. Agora, passa a receber o Centro Cultural Solar do Barão do Suaçuí. O local conta com biblioteca, auditórios e salas de exposição, destinadas à mostra de trabalhos de artistas da cidade. Além disso, irá abrigar o Memorial das Violas de Queluz, exposição permanente sobre o instrumento produzido no município entre o final do século XIX e o início do século XX, pelas famílias Meirelles e Salgado. O prédio foi restaurado por meio de projeto financiado pela empresa de logística, com acompanhamento do Ministério Público, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete. O solar e as exposições podem ser visitados de segunda a sexta-feira, de 1 às 6 horas da tarde. Do Ministério Público de Minas Gerais, Delanzia Júnior.